Salvador, Sideral 9970, buenas. Buenas, 9970, bom dia. Atém? Afirmativo, tá pronto para. Anda. Informação Papá, autorizado Teresina, nível 340, rota conforme plano de voo, pistão na zero, primeira curva à esquerda, Momo, transição Nenim, 5464, transponde o controle 208. 5464208. Então é aqui o centro. Momo, Nenim, pela curva esquerda decolando da 10, 340, rota do plano. Afirmativo, sempre pronto, acelerar na nossa ideia. Obrigado, senhor. Prossiga, oi, canal. Faz 10 e 15. O RMA Salvador já tem aqui, esse outro tem que verificar. RMA autorizado do. RMA Salvador autorizado 500 pés, rota direta, coordenação com a torre 1895, aciona 0192, vai com o 9. Cheque rádio. 5973, clareza 5. Agora chame teatro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 2545, alterno? 2685. 2685. Pronto, tá aqui o Alfa Report Anza Juliette. Alfa Report Anza Juliette, agora me aguarda nada. Próximo da Juliette, agora 649. São 649, são 5, Juliette. São 5, agora 649. Papá Mike Romeo Alfa, decolagem por conta e risco da RMAR, chame fora do solo. Diga. Puxa essa nave. Autorizado, chame táxi no 9970. Obrigado. Acompanheiro, desconsidere o pedido do general por um minuto, por favor. Gente, 9970. Salvador, o ATSA 6570. ATSA 6570, aguarde. Papá, papá, Mike Romeu Alfa, confirme o local de estacionamento em Salvador. Vai para... Pelo agora essa puta, puxa. Tiabaeté, Pad 5, chame no solo controlado. Vento 1 no 0 graus e no 0 nós. Mike Romeu Alfa. Parado controlado, Mike Romeu Alfa. Victor Charlie Hotel, Salvador. Acionamento, seu nada mais é para 505 a bordo. Direcionamento, a posição do táxi. Ai, quer que você eco? Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque, fica remota 14 para o gate 09 no pátio 1. Vai rolando. Aguardando. 7, mais no grau. Livre pouso, mais no meu. Pista no 7, 1 no 0 grau, 1 no 0 9. Aeronave da TAM solicitando reboque, prossiga. É o Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray, ok. Autorizado, pushback, reboque. Qual é a posição que vai seguir? Volto para a posição 09. Excelente, até a 9, reporte ao termo. Reporte ao termo, Mike X-Ray Echo. Vai livrar a papá, Mike Romeu. Gente, livre táxi para os hangares. Mike Romeu. E após controlar a aeronave, chame o solo em 1-2-1-1. Posso controlar Papatango Vitor Charlie Hotel, então visual com helicóptero, livre táxi até a Papá, chame para ingresso. Para Recife, na conforme roda do plano, na seguida Puca, Alho, transponder 5178. 5175, transponder, controle 120 decimal 8. 5175, duplique, controle 1208, para sacar o 6770. Correto, parte 3, chame pronto, 6770. Camarada. Verão 2 a bordo, 340, autonomia, alteração do risco. Tô no 7, Papa Tango Vitor Charlie Hotel. Ok, vai chamar do Ali Pronto, Latão. 5.016, vamos voltar. Certo. Solo em 121, décima 1, Mike Romeu, o solo tá solicitando contato. Romeu Alfa, prossiga com as informações, o destino Grupo Zulu é Euclides da Cunha. Ok, plano para 730 eu já o tenho, mas contudo não autorizado, ainda pelo centro. Confirma qual a distância que eu fiz na Curitiba de Salvador? Cacete, eu vou entrar em contato com o centro já, viu? General 9970, se aproxima com a espera. General 9970, autorizado a manter. Alinhe General 9970. General 9970, autorizado a decolar 120 graus 099. Autorizar. Vem decolado, será autorizado para decolar com o Federal 9970. 570 para o pushback e acionamento. Alpha 6570 coordenando com a equipe solo, chame táxi. Amará para o táxi, pushback coordenando com a com o pessoal de solo, pistão no zero. Salvador, Mike X-Ray, concluiu o reboque aqui no Gate 09, pela atenção, obrigado. Federal 9970, decolou 09, chama o controle em 120 decimal 8. Obrigado. Controle, Federal 9970, bom dia, Momo. Confira. Federal 9970, bom dia, Momo. 089. Companheiro, alguma chance de nos autorizar direto com o Cor? Aguarde. Pardo. Vitor Charlie Hotel, decolou 10. Chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 208, Charlie Hotel. Controle Salvador, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Papatango, Vitor Charlie Hotel, contato radar de decolagem, suba via Momo para nível de voo 100. Via Momo, Charlie Hotel. Federal 9970, Centro Recife no setor norte, está com um auxiliar que é de Teresina e autorizou o seu direto. Não deu para copiar, companheiro. Centro Recife está com um auxiliar lá do controlador que é de Teresina, mandou o senhor voar direto. Direto? Teresina? Afirmo. Barbaridade, obrigado. Eu te olho até o qual a radial ideal? Vou direto pro destino. O Oeste Destino tá livre da restrição, senhor? Vertical, Jalotão? Tá livre. Ok, vai acender uma centena, Jalotão. O ATA 6570 para o táxi, a autonomia é de 2 horas e 45, alternando Salvador. Beleza, bom? Pois, 2 agora. Até a ponte esfera da 1-0, via Índia, 2895, 1016, bom voo. 1016, 195 no ponto de espera da 1-0, obrigado, bom dia. Pode, por favor, prossiga. Pode, por favor, confirme o nível inicial. Ciente, já voado nível rock em condições usadas anteriormente? Ok, acho que por favor. 080, correto, barreiras, rota conforme plano, pista 17, primeira curva esquerda, Momo, após direto, 5146, transponda, controle 208. Correto, são 3, a bordo ou meia dúzia? Estacionamento 14, 1895 e 16. Ponto de espera da 1-0. ABSA 6570, autorizado a alinhar e decolar. Ou melhor, autorizado a alinhar e manter. Aguarde para decolar. Ok, autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Federal 9970, chame centro, Recife em 12545. 2545. Controle, o Victor Lapel propõe mudança de regra da presença, solicita de voo 105, nosso sinal de pouso será o 1200. Modificado 05, estimado no 200. Confirme o dia do solicitado? 380. Que é guarda de cópia, eu vou na 759. Da Euleda Mótima. Passaria 2223, pronto, 4. 2230, pronto. Conquista nível 180 atrasado. 180, rota conforme plano de voo. Pistola 0, primeira curva à direita. Arbor, transição Alefa 5405, transponder, controle 120, decimal 8. Passaria 2223, correto, posição 13, pronto. Absa 6570, depois 20, chama controle em 120, decimal 8. Controle, essa carga 6570, fizendo 5 na subida PUCA. 570, contato radar, subam 350. Subindo para 350, essa carga 6570. Sociale Hotel para serviço de informação e alerta, frequências do centro 12545, alterna 12685. Controle Salvador, foi disponível, agora. 755, Gia Bonte, desce para 4 mil pés, ajuste 10, 16. 4 mil, ajuste 10, 16. Confirmo. Guarulhos nível 360 autorizado. Rota conforme plano de voo. Pistão na zero, primeira curva à direita, da Euleda Mortiva. 5413 no transponder, controle 208. Correto, portão 2, sendo pronto, puxa o questionamento. Autorizado, chame táxi, na 759. Papatango, Oscar Papa Golf, autorizado, alinhar e manter. Ah, 1-7 mesmo. Vento 1-60 graus, 099. Rádio 6570, chame centro Recife em 12545. 12545, Rádio 6570. Salvador, bom dia, azul 2704. 2704 da Azul, bom dia. Informação Quebec, prossiga. Fechar Quebec, 350 para Recife, por gentileza. Autorizado, 350 Recife, via rota do plano de voo, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5497 no transponder, controle 120.8. 350 para Recife, via rota do plano, decola na zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5497 transponder, montando 1008, com ajuda 2704. Correto, parte 3, chame pronto. Tá lá. Foi o gol 649? 649, prossigo. Fecha pra qual autorização, pode ser burro. Autorizado decolar, pista 197, 1970 graus, 119. 9 está pronto, tá? 4 horas e 10, 164 a bordo, até Megalhão. Bom, 1759 até o posto de espera da 90, via Índia, torre 1895.016, bom voo. Índia, ponto de espera, chama 1895.079. Salvador, bom dia, 1759, mantenha o ponto de espera, pistão 90. Tem ponto de espera 1759. Número 2 para decolar. Autorizado decolar, 170 graus, 109. Papatango, Oscar Papa Golf. Gol 1759, autorizado alinhar e manter, pista 90. A Volks decolou, 600 pés, curvando à esquerda. Decolou aos 29, saída Momo, curva esquerda. Chame o controle Salvador em 120, decimal 8, Papatango, Oscar Papa Golf. Volks 208. Controle Salvador, é Oscar Papa Golf. Papatango, Oscar Papa Golf. Contato, radar na decolagem, suba via saída Momo para o mesmo voo 089. Volto. Volto, decolou, 3.000. Mantenha a restrição da carta, 3.000? Tenho. Nove autorizado decolar, 160 graus, 119. Gol 1759, decola os 3-1, chame o controle em 120, decimal 8. 208, gol 759. Controle Salvador, gol 759. Gol 759, bom dia, contato radar na decolagem, se fazer preso da El Transição Mótica, para o meu voo 360. Positivo via Gael, sobe via, gol 759, vai tremendo. Vai de risco do Mike Serra Golf. Fala o meu Mike Serra Golf, desça para 3 no FES, altímetro 1016. Operação para sequenciamento, curva direita para o 170, limite lá na Itapura por 106. Depara para 3.000, 216, 170, por 10.000. Alfa 1 recebe o controle. Mais uma vez, confirma a pro Alfa 5, 170. Agora a direita pro 180. Aperta a curva, 180 por 10 milhas, defesa policial, mais Tango. Patango Oscar Papa Golf, suba até 3 mil pés, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, passando nível 060, em descida para 4 mil pés, Boeing 737-800. Ok, vai bater o 3 mil. Gente, decolação Quebec, autorização para a vitória da conquista. Azul 273, autorizado conquista, nível 160, rota, via rota do plano de voo, pistão 1-0, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa. 5414, transponde, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 160, conforme o plano, decola perfil da arbor, transição, elefa, transponde a 5414, e acerta com controle 120, 1-2-0-8, azul 2783 com a primeira curva direita. Correto, 73, chame pronto, 273. Bom, no 649, por tiver treinamento no 5. Ou 1755, tráfego 9 horas, 3 milhas rumo noroeste, mantendo 3 no pé, carro 402. Gente, você mesmo espiado, Voo 1755, está autorizando o transferimento? Voo 1755, após pelo, desça para 2 no pés, altímetro 10, 1 no meio, está autorizado a final do procedimento ILS, fecha no 0, reporte estabilizado. Gente, após pelo, desça para 2000, autorizado, reportagem estabilizada, 2 no 0 no meio, Voo 1755. Gente, só confirma o parte, trabalho. Atualizado Léos, nível 080, via rota do plano de voo, pistão 97, primeira curva direita, subida coral. Aciona 0260, transponde e controle 208. Passando o Oscar Papagô, quando possível, tomado para pouso em barreira. Final do pouso 10030. Dado no 030. Sim, 1895, Alfa Juliette Romeu, 1016, Momo. Fala, bateria 2223, solicitando mesmo. Bateria 2223, remota 13, autorizado de chamar. Patango, Alfa, apagou, tu livra a função nível de voo 080. Forma meu Mike Serra Golf, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no meio, está autorizado a final do procedimento ILS, desça no 0, reporte estabilizado. 2 mil, estabilizado, autorizado o procedimento Mike Serra Golf. Possível, Papa Golf ia pro ar, barreira. Autorizado direto Barreiros, o Papa Tango Golf, Papa Golf. 19, chama agora o centro Recife, 125.1, Alter 133.2. 25133, 25759, bom dia. Estabilizou, 755. Tô no 755, chama agora a torre 1.18, décimo mal, 9. 1.18, 9, Salvador, muito bom dia, Gol 755, estabilizado, ele é 76.10. Gol no 755, cheque o trem, autorizado o pouso na pista 1.0, 1.80 graus, 1.39, pista molhada. Sim, tive pouso 1.0, baixar e travou. Táxi autorizado até através do botão 612. Através do botão 612. Autorizado. Gol no 649 até o ponto de espera da 9-0, autorizado via Índia, torre 1895, 1016, bom gol. Eu ia estar até o ponto de espera da 1-0, via Índia, 1016, bom trabalho, gol no 649. Passarinho 2223, siga o Boeing da Gol, no ponto de espera, chama a torre, 1895, 1016. Segue o colega da Gol, obrigado, senhor, 2023. Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizada a nem manter, pista no certo. Estabilizando em Juliette, dá pra ver, seu Marcos Serra Golfo. Agora, torre 118, décimo 95. 1895. Salvador, bom dia, Papai Romeu, Marcos Serra Golfo, estabilizando em Juliette, dá pra ver. Papai Romeu, Mike Serra Golf, continua a aproximação, cheque o trem, aguarda autorização de pouso. 7, retenção após o externo, cancelar, prosseguir para 17. Ciente, chame para o cancelamento. Golfo. Gol no 649, autorizado a linha de manter. A linha de manter, 190, gol no 649. Papai Romeu, Alfa Juliette Romeu, autorizado a decolar, pista 17, 170 graus, 119. Gol no 755, no solo 42, primeira direita, solo 211. Direita, 211, gata. Gol, Salvador, muito bom dia. Gol no 755, viu? Lona 755, táxi autorizado até através do Rio. E a Alfa até antes da Juliette. Lona 755. Plano de voo modificado aos 4-3 para visual. Chame de base para final pela direita, pista 97, ajuste de altímetro no 096. Vai chamar de base para final, queria baixar travado mais que agora. Romeu, Alfa Juliette Romeu, decolou aos 4-3, saída Coral, curva direita. Chame o controle Salvador em 120 desse Romeu, muito bom dia. Voo no 649, mantendo pro até 2 mil pés, autorizado a decolar. 1970 graus, 149. Devo decolar e mantenha pro até 2 mil pés, agora 649. Bom dia, passagem 23, quanto será pro? Autorizado a minha e manter. Tudo bem. Base da 17, o mais cerrado. Tá, Romeu, Mike Serra Golf, cheque o trem, autorizado pouso 917, 1970 graus, 149. Tem passar travado, autorizado pouso, Mike Serra Golf. Salvador, está pronto para o táxi, o azul 2783, está com 66 bota, 3 horas e 30 de autonomia, alterna a Serra Brava, Serra Viva. Azul 273, autorizado até o ponto de espera, dona zero, via parte 341 no Índia, Torres 895-1016, morreu. Parte 3, parte 341 no Índia, até o ponto de espera, o azul 273. Afim, 273, vai dar passagem ao bonde da Gol direito. Gente, dá passagem ao bonde da Gol direito, o azul 273. Gol na 755, Juliette, para posição remota 12. Gente, Juliette, remota 12. 75. Pode voar direto da El. Após 2 mil pés, vou direto Leda. Do Leda, ok, obrigado. Apagou o 0850, cancela e 0850. Matango, Oscar Papa Golf, regra de voo, instrumento cancelado, 1045, mantém condições visuais nível 085. Agora azul 2704. Prossiga. Para, puxa, ok, autorizado, empate 3, chama o táxi. Foi ótimo, táxi, 2704. Mike, Pocket, hey, prossiga. Papai, meu Mike, Foxtrot, X-Ray, autorizado para o Roda Galeão, nível 430, rota conforme plano de voo. Pistão 90, primeira curva à direita, da El Leda Irumi, 5434 no transponder, controle 120.8. Passaredo 2223, autorizado a decolar, 170 graus, 12. Deve decolar, passaredo. Contra bordo? São os 4 stacks autorizados, backtrack até o lugar da base. Certo. Salvador, o pontinho azul 2783 no ponto de espera da 10 pronta. Bom dia, autorizado alinhar e manter. Ali manter, 273. Passarei do 2223, decolou os 47, chama o controle em 120 decimal 8. 208, passarei 2216, obrigado, bom trabalho. Tá bom. Patrulha Salvador, bom dia, avançaria 2223. Tem 106 a bordo e 3 horas e 30 para Macaé. Decolagem, sua via sai da árvore, transição elétrica para o meio de voo 184. Na saída da árvore, até que nível, senhor? Desculpa. 180. 180, obrigado. Tarde, autorização para decolar. Copiou, aguarde a autorização para decolar. Afirma, tá aguardando, azul 2783. O 1649, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 133-25. Recife, 133-25, bom dia, 2783, autorizado decolar, 170 graus, 129. Autorizado decolagem, azul 273. Batango, Oscar, Papagol, fora serviço de informação de voo e alerta. Vai alternar as frequências do centro Recife, 128.8 e 135.3. Salvador, bom dia, azul 2704, posto de espera, 1-0. Azul 2704, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2704. Azul 2783, decolou 52, chama e controle, 120, decimal 8. 08, bom dia, azul 2703. Controle cordial, bom dia, azul 2783. 2783, contato radar na decolagem, se fazia sair da árvore, transição elétrica, fora nível de voo, 1-60. Árvore elétrica, 1-60, azul 2783. Tony, Portaria 2223, solicita a Bruna 250 após agora para livrar a formação. Após? 250. Autorizado para 250, o Portaria 2223, apenas confirme por quantas milhas a minha pô? 60 milhas, sim. Azul 2704, autorizado decolar, 160 graus, 09. Livre decolagem, piscina 0, azul 2704. Azul 2704, decola 56, chame o controle 120 desse móvel. 208, controle, azul 2704, bom dia.